música. Tá chegando o carnaval, hein? Eu não quero mais namorar. E tá chegando o carnaval. O que eu fiz com minha ex? Eu vou fazer com minha atual. Ela vai ganhar um tchau de presente de Natal. Agora essa assadinha, namorar não pode. Sarradinha, namorar não pode. Seu sentimento é só um grupo de pagode. Sarradinha, namorar não pode. Sarradinha, namorar não pode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. Tocaram o paredão. Abraço minha banda, minhas bags, Cassandra e Renata, bora seu menino. Alô, Cleiton Guita, alô Luizinho. Alô, Sicurinha do Sax, Lute Pack. Chegando o carnaval, o que eu fiz com minha ex, eu vou fazer com minha atual. Ela vai ganhar um tchau de presente de Natal. Agora é sarradinha, namorar não pode. Sarradinha, namorar não pode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. Sarradinha, namorar não pode. Sarradinha, namorar não pode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. Já sabe, né? Nesse carnaval é só sarradinha. Com o repertório mais brabo do Brasil, oh!